believed that when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. But sometimes, just sometimes, the crow can bring that soul back to put the wrong things right. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago Lamônica e hoje vamos falar de um filme sombrio, um tanto quanto enigmático e triste até, por sinal. Vamos falar de O Corvo, filme de 1994, dirigido por Alex Proyas, que traz muita coisa em sua bagagem. Para falar desse filme comigo tá aqui, como sempre, o senhor Alexandre Luiz. Vamos falar de mais um filme que tá fazendo aniversário aí, né? Corvo completando 20 anos, que, como o Thiago já disse, traz uma bagagem trágica, inclusive, né? É verdade, um triste legado. E também aqui com a gente, como sempre, o senhor... Quer dizer, também aqui com a gente agora, de volta, como sempre, o senhor Warley Banana. Pois é, né? Eu não queria, é um podcast sério, mas eu vou precisar de começar com uma piada. Ele fala que a chuva não pode durar para sempre, mas aqui no Brasil já estão apelando com isso. Porque tá uma falta de chuva, desgraça. Não tem chuva, não existe chuva. É, aqui no Brasil eu tenho que falar que a seca não pode durar pra sempre, né? É, não pode, cara, porque eu não sei mais o que é chuva. E também, com a gente aqui, o senhor Wilker Medeiros. Fala, galera. Estamos de volta aí pra falar de um filme que, de certo modo, marcou aí, né, a minha geração dos anos 90 aí. Bacana. Vamos falar então de O Corvo, meus amigos. Senhor Alexandre Luiz, o que se trata esse filme tão peculiar e único chamado O Corvo? Pois é, O Corvo é uma adaptação de uma história em quadrinhos, né, escrita pelo James O'Barr durante todos os anos 80, assim. Ele demorou realmente a década de 80 inteira para escrever essa história e que foi lançada em apenas 3 edições, mas foi um processo longo pro James O'Barr escrever isso aí. Faz a arte não, né? A arte e o roteiro. É bom a gente, inclusive, falar um pouco, né, do James O'Barr antes de entrar, assim, pra falar do filme. Sem conhecer o autor, a gente não consegue analisar a obra nesse caso, porque o cara, ele é natural de Detroit, né? E Detroit é uma cidade famosa, assim, pela questão de indústrias, né? Ela tem lá as fábricas da Ford, aquela coisa toda. E é uma cidade que depois ficou conhecida também pela violência, uma cidade meio decadente e tal. Talvez, né, por crescer numa cidade assim e também por nunca ter tido uma figura paterna muito presente na vida dele, o James O'Barr cresceu um garoto muito introvertido, né, muito sombrio, muito na dele. Todo mundo achava, até chegaram a pensar que o cara tinha problema, sabe, porque ele não se relacionava com ninguém, não tinha amigos nem nada, e sempre foi muito triste, era uma criança muito triste e tal. E ele foi crescendo assim até ele conhecer uma garota, já na adolescência dele, ele conheceu uma garota, se apaixonou pela garota, os dois formavam um casal bem provável, porque ela era o oposto dele, assim, tipo, era a menina que era, tinha muitas amizades, não sei o quê, e os dois acabaram se atraindo e formaram uma relação muito sólida, né? Até que um belo dia, um cara bêbado, tava dirigindo um carro, atropelou ela e matou a menina. Pois é, cara, eu tava lendo sobre isso, porque eu quase nem acreditei, né, quando eu fui pesquisar, né, a respeito dessa questão. E foi realmente, citaram, né, uma grande perca amorosa, né, que influenciou isso, ele fazer, né, e também, como você bem falou aí, o reflexo que ele vivia naquela época, que nem a gente vê em outros diretores, o próprio Scorsese, né, os filmes, o começo do filme da carreira dele era o retrato, né, do que ele vivia lá, né. Em Nova York, aquela coisa. Mas eu fiquei impressionado, cara, por essa questão do, porra, que perda do caralho, né. Talvez ele tenha ficado como zumbi, né. Nem o próprio Corvo, né, já entrando aqui no próprio Corvo, né, Alex. Ele conta que a morte dela, assim, foi um baque gigantesco, né, a vida dele, porque ele já era muito problemático em termos de aceitação, né, de relacionamento. E quando ele encontra alguém, acontece isso, por conta de um bêbado, né, um cara que até fala assim, porque se ela tivesse doente, né, e passasse por uma coisa assim, que fosse inevitável a morte dela, seria mais fácil, né, mas ela foi arrancada da vida dele por um sujeito estúpido, né, por um cara inconsequente. E isso acabou com ele, assim, ele ficou muito pior do que ele era, chegando até a ficar preocupado preocupado com ele mesmo, assim, dele entrar numa depressão profunda e em atitudes autodestrutivas, assim, né, de chegar a se matar e tal. Aí, pra tentar fugir um pouco dessa realidade, ele se alistou no exército e foi pra Berlim. Ele ficou estacionado em Berlim. Como o cara, assim, não tinha muita aptidão pra serviço militar, ele começou a desenhar no exército, então ele fazia tirinhas pros soldados lá e tal. E aí ele começou a ver que desenhando, que foi uma coisa que ele aprendeu sozinho, né, nesse momento introspectivo da vida dele, quando ele era mais jovem, ele ficava trancado no quarto dele e, por observação de rascunhos de pintores renascentistas e tal, ele começou a desenhar, né? E esse menino também era um cara do metal, um cara que gostava de rock. Sempre foi um cara do rock, assim. Tanto que ele fala que uma das maiores inspirações pra ele, pro Corvo, eram as músicas do Joy Division, né? Tanto que o HQ... Engraçado, né? Porque o próprio Joy Division tem essa pegada de metal. Não, mas não é metal, é rock, né? Ele não é o cara do metal, ele é rock sombrio. Curioso, né? Curioso, né? Porque o rock, ou assim, o estilo, né, que ele passa, assim, é aquele rock mais levado ali pro heavy metal, né? Pra aquela pegada mais... um pouco. Mas ele foi muito influenciado também, quando ele tava em Berlim, pelo Bauhaus, né? Que era o grupo lá do Peter Murphy, um dos principais grupos que começou o movimento gótico nos anos 80. E a figura do Eric Draven, que ele desenhou na HQ original, era muito baseada pelo Peter Murphy, assim, magrelão e tal, com o queixo bem... quadradão e tal. E aí lá em Berlim ele começou a desenhar isso, porque ele percebeu que desenhando essa história ele podia exorcizar os próprios demônios, né? E ele começou a pensar nessa história quando ele, além de tudo, né, do que aconteceu com a namorada dele, com uma notícia que ele viu no jornal de um casal que tinha sido assassinado por conta de uma aliança. Tipo, eles foram assaltados e por conta da aliança dos caras, assim, o assaltante pegou e matou os dois. E era uma aliança que nem valia tanto, sabe? E ele achou aquilo tão estúpido quanto a morte da namorada dele e usou isso de base também pra criar esse personagem, né, o Eric Draven. E aí ele começou a escrever e desenhar o Corvo em 81, 82 e só foi terminar em 91, 92. É porque ele escrevia, tipo, a primeira edição tinha 40 páginas, ele escreveu e começou a mandar para algumas editoras e ninguém mostrou muito interesse, né? Mas aí ele continuou escrevendo, né? Ele bateu firme e tal e falou, ninguém tá interessado, mas vou continuar aqui. Porra, é incrível que naquela época, é bom a gente situar também, que tava saindo de quadrinho ali, né? Sim, saiu muita coisa, Miller, mas... O Miller ali explodindo, né? Com esse pois tipo é, mas visual também. Mas a HQ do James O'Barr, ele até fala que ele até acha que não estavam aceitando por conta do fato de não ser linear, sabe? A narrativa da HQ do Corvo, sim, ela é meio até confusa. Porque ela já começa com o Eric Draven como Corvo, sabendo exatamente o que ele tem que fazer, e a história toda vai sendo contada por flashbacks, assim, e muito desconexo até da própria narrativa. E ele acha que isso foi um dos fatores que o pessoal, os editores pegavam aquilo, achavam meio esquisito. Não, isso aqui não tem apelo comercial, sabe? Tipo, o pessoal vai começar a ler isso aqui e não vai entender muito bem. E é um cara que ninguém conhece, né? É diferente de você pegar um cara que já era grande na Inglaterra, tipo um Alan Moore da vida, trazer pros Estados Unidos e... escreve aí o Monstro do Pântano. bem em outra linha e tal. E aí ele continua escrevendo até que em 87 ele entrou numa comic shop lá de Detroit. O dono dessa comic shop tinha uma editora pequena. Aí ele falou, eu tenho isso aqui e tal. O cara olhou e falou, beleza, vamos publicar. Tô publicando nada mesmo, né? Vamos publicar isso aí. Aí publicou, fez um certo sucesso, ele conseguiu vender. Então agora me dá as outras edições, né? Aí ele começou a fazer as outras edições, só que aí quando ele lançou 4 números, que depois foram reunidos em mais 2 edições pra virar cada edição com 2 números, né? Ainda faltava mais pra terminar, mas a editora do cara quebrou. Aí ele ficou sem... terminar a história, e um amigo dele conseguiu o contato de uma outra editora, passou pra ele e falou, tenta aí, né? Aí foi lá, os caras gostaram da ideia, e gostaram tanto que falaram, não, a gente não vai publicar o que tá faltando, a gente vai pegar, reunir o que você já fez, publicar em 2 edições separadas, e aí publicar a conclusão numa outra edição. Então são 3 edições. Então o Corvo ele foi publicado nessas 2 vezes, né? A primeira vez incompleto, em 4 números, e depois... a versão completa em 3 edições. E antes mesmo de terminar essa saga do Eric Draven, que ele falou que ele nunca teve vontade nenhuma de fazer uma saga, uma história contínua, sabe? Vou escrever 50 números disso aqui, tipo Todd McFarlane com Spawn, né? Que é uma premissa parecida e que não soube terminar o negócio e tava até há 2 anos atrás e tentando consertar as cagadas que fez com o próprio personagem. E ele sempre via aquilo como uma série fechada que terminava um começo, meio e fim, né? Uma graphic novel mesmo, né? É, E aí, no meio disso, antes mesmo de terminar tudo, ele chegou a ser sondado por um estúdio lá, que chegou pra ele e falou, ó, vou fazer o seguinte, a gente vai te oferecer tanto, um determinado valor aqui, só que a gente quer os direitos de tudo, assim, tipo, a gente quer fazer filme, a gente quer direito da venda dos quadrinhos, é nosso e tal. Como ele não tava trabalhando, ele até ficou meio empolgado, né? Aí alguém virou pra ele e falou, não, procura um advogado, vê certinho isso aí, porque você também não pode sair no prejuízo. Às vezes é uma coisa que você vai ganhar agora e depois você nunca mais vai ver esse dinheiro, porque você tá vendendo os direitos do personagem, né? Aí ele entrou em contato com o advogado, que falou, não faz isso, não venda os direitos, segura aí. Aí ele segurou mais um pouco, apareceu um outro produtor, que aí ele chegou pra ele e falou, olha, teu material é ótimo pra virar um filme, a gente quer fazer tal, mas com você envolvido. Então, a grana que ele recebeu pra vender os direitos pro cinema só, era bem menor do que o cara tinha oferecido antes, mas ele pelo menos teria o controle criativo do negócio, né? E aí a briga pra levar o Corvo pro cinema começou em 90, 91, né? E demorou aí 3 anos, 4 anos quase, pra poder chegar aos cinemas. Isso com muito custo também, por conta da tragédia que aconteceu durante as filmagens do filme. E aí quando eles chegaram a finalmente ter um roteiro pronto, que era um roteiro... Isso, a produtora, pra situar, qual seria? Ah, era um cara chamado Jeff Most, que... Não, a produtora, eu falo assim, do filme. Ah, a produtora do filme é a Dimension Films. Sim, pequena mesmo, né? É, pequena. A Dimension era pequena. Ela fazia muito filme de terror, né? Nos anos 90 ali. Pois o próprio Pânico é dela também. E hoje também não é tudo isso, não. Hoje é, ela continua pequena. É, exatamente. Ela continua pequena. Mas aí eles começaram a escrever roteiros e tal, não tinha o diretor ainda. E quando o Alex Proyas foi convidado pra fazer o filme, ele só tinha feito um filme na Austrália, um filme pequeno, de baixo orçamento e tal, independente, mas com um apelo visual muito forte, sabe? E os caras acharam que isso poderia trazer alguma coisa pro filme, porque a HQ... Tu já viu esse filme, Alex? Falando do Proyas aí, tu já viu esse filme? Então, ele tem... Eu não vi o filme, mas tem ele no YouTube. Mas é assim, ele nunca foi lançado Sério? Em DVD. É, ele nunca foi lançado em DVD, nem Blu-ray, nem nada. É, seria esse, Spirits of the Air, Gremlins in the Clouds... Exatamente. A gente pode até deixar o link aí na postagem pro pessoal. E ele tá com uma imagem horrível no YouTube, inclusive. A gente vê também. É, então. E é um filme assim, ele visualmente ele é bem interessante, cara. Ele tem boas ideias. E se você levar em conta que ele é filme de baixíssimo orçamento, ele vai bem, né? E aí quando o Proyas entrou na parada, assim, pra ser o diretor, ele olhou o roteiro, olhou o HQ e falou, não, gente, peraí. A HQ é perfeita, vocês não tem que ficar inventando uma porrada de coisa no roteiro. E aí ele começou a tirar um monte de coisa. E aí é interessante quando você vê, assim, o que foi que ele tirou do filme, e você vê que o que ele tirou é exatamente o que depois as continuações acabaram usando, sabe, que não deu certo. Ele teve isso, assim, de olhar pra... Tinha um personagem no roteiro do filme que chamava Skull Cowboy, chegou a ser rodado, inclusive, e que era um personagem que serviria de guia pro Eric Draven, explicando pra ele a missão dele no ali. No mundo dos vivos, mas não precisava, né? Mas não precisou, ele via a cena e falava, mas gente, não tá... Sabe, não cabe isso, não precisa desse cara explicando, vamos deixar o espectador entender o que tá acontecendo, sabe, junto com o Eric Draven, porque o Eric Draven, nos quadrinhos, quando ele volta da morte, ele sabe o que ele tem que fazer, no filme ele vai aprendendo aos poucos, ele vai entendendo aos poucos o que tá acontecendo com ele e o que ele tem que fazer, e aí o público vai entendendo junto com o personagem. Mas o Alex, esse personagem que quem queria na verdade era o diretor ou tava o no roteiro, tava no roteiro mesmo, né? É, e eles chegaram a filmar isso. Porque o Proyas, tipo, no futuro, depois ele até queria, né, que, por exemplo, o Iggy Pop fizesse uma participação no corpo. É, o Iggy Pop, na verdade, foi uma ideia do James O'Barr. Ele queria colocar o Iggy Pop no filme de algum jeito e chegaram até a entrar em contato com o Iggy Pop, mas não tinha como. Foi questão de agenda, acabou, né? Ele acabou fazendo a continuação, né? Ah, ele fala, inclusive, que pra desenhar o Corvo, o Iggy Pop era uma das influências dele, além do Peter Murphy e tal. Porra, eu imaginei o Alice Cooper, cara. É, então, o James O'Barr até fala sobre isso, que ele fala, muita gente acha que a pintura, eu tô fazendo referência ao Alice Cooper, e apesar do Alice Cooper ser de Detroit, não é, né? A pintura do Corvo, ela é baseada naquelas três máscaras de teatro, né? É, mas fica claro, né? No filme, o pessoal É, no filme. No quadrinho ele faz isso também. Ele desenha as máscaras no apartamento do Eric Braden. Né? E aí muitas coisas do filme, essa eu acho que era a principal. Essa questão do Skull Cowboy, se ele tivesse entrado pro filme, o filme não teria ficado tão bom. Né? E aí depois você vê na continuação a personagem Sarah, né, que é a menina que cresce, ela fazendo exatamente isso, né? Fazendo o papel. Ela é a guia dele. De guia dele, ó, agora sim. É interessante, Alex, aquilo ali, aquela menina tem na HQ? Ela tem, mas é com outro nome. Não, mas é importante, né, cara, que aquela menina é como se fosse a co-protagonista do troço, sim, ali, sim. Tudo gira em torno dela e ela, na verdade, começa e termina o filme, né, com a narração em off e ela se mostra até realmente, assim, uma personagem interessante, tá ligado? Se você for reparar, ela tem várias nuances, sabe? Assim, a concepção dela, né? A família, como ela é evoluída já, como o mundo já transformou ela daquele jeito, e ao mesmo tempo mostra, de certo modo, a delicadeza dela. Então é uma personagem muito bem construída, sabe? Ela é a âncora do Eric, né? Existe uma questão muito importante, assim, no desenvolvimento do personagem, que ele não é um herói, né? Ele é um cara cheio de vingança, né? Ele voltou pra matar os caras, sabe? Então, ele não é o cara pra salvar ninguém, mas a menina faz com que ele se lembre que ele também é humano, né? A menina tá ali justamente pra servir como âncora pra ele, pra mostrar pra ele que ele tem um outro lado, e ele até se sacrifica depois, porque existe isso no filme, que toda vez que ele salva um humano, ele vai perdendo a força dele. Ela era o quê? Como se fosse uma amiguinha do casal, né? É, ela era uma amiga mais da menina, né? Porque na verdade a Shelly cuidava dela, né? É. E a mãe da Sarah, drogada. Porra louca, né? É. Porra louca. É falar, né, que, tipo assim, situar também a galera, essa questão do corvo, né? Uhum. É justamente baseado no cara, né? Que era um roqueiro, né, bicho? Tocava numa banda. E foi assassinado. Ah, assim, pro pessoal que tá vendo o filme, deve saber, né? Bem, né, Alex? É, a história eu acho que é bem famosa. É o cara que é morto junto com a namorada, né? E um ano depois, ele volta do mundo dos mortos pra poder vingar a morte dele na Noite do Diabo, né? Que é uma coisa que acontece em Detroit. É um absurdo isso, sabe? Você imaginar que no dia 30 de outubro de todo ano. Hoje tá mais fraco isso. É véspera do Halloween, até mesmo porque Detroit já tá toda falido, queimada, né? É. Mas nos anos 90, mas essa menção aí, a Noite do Diabo, que era do isso? Laranja Mecânica. É, cara, era muito bizarro isso. Eles botavam fogo na cidade, cara. É, e acontecia mesmo, assim, tipo, nos anos 90 chegou a morrer gente. Sabe, que eles botavam fogo em prédio e tinha gente dormindo e morria dormindo, cara. Agora, é um troço que é muito... Eu sempre achei, assim, no Corvo, essa parte do roteiro, assim, muito estranho, tá ligado? Porque os caras entram lá do nada, né? Assim, tipo, porque por desordem mesmo. Eu sei que o líder da parada que começou isso aí é o vilão lá, que é um o cara. Top Dollar. Que eu acho que é outro problema, assim. Eu vejo como problema no filme, mas depois a gente fala sobre isso. Mas acontece como se ele tivesse feito tramado alguma coisa pra matar o casal e o Eric vai passar por todo mundo. Como no Robocop, né? Até ele chegar no Clarice Bonk lá. Mas vai passando por todo mundo como se fosse uma trama e não vejo, cara. Tipo assim, aconteceu do nada. Mas é a proposta é justamente essa, né? É mostrar que é uma cidade que a violência. Tinha uma cena que aprofundava mais isso. Que a ideia toda é mostrar uma cidade que a violência ela é totalmente aleatória, sabe? Ela acontece do nada. Um dos caras que o Corvo vai atrás, né, que o Eric vai atrás pra matar, na versão original e que chegou a ser filmada, ele não era morto pelo Eric. Ele era morto por dois caras que passam do nada e matam o cara. Porque a ação toda se passa nessa Noite do Diabo. Então eles estão. O Eric tá atrás do cara. Aí ele entra numa lojinha. E aí quando ele entra na lojinha, a lojinha tá sendo assaltada. Aí os caras viram pra ele e matam ele. Foda, é foda. Ali é da inveja a Gotham mais piorada que existe. Tipo, cara, Gotham é brincadeira de criança perto da Detroit do Corvo. Que pariu, né? Ela é pior do que a Detroit do Robocop, inclusive. Mas é engraçado, porque nunca é citado que é Detroit. A gente deduz que é Detroit, né? Por conta da mensagem. Só a Noite do Diabo, e tudo mais, mas nunca é citado que é Detroit. Eu não sei, porque eu nunca li os quadrinhos, mas a cidade, ela é tão sombria assim nos quadrinhos quanto é no filme? Não em termos de arquitetura, mas ela é uma cidade suja, uma cidade bem, bem decadente mesmo. Porque eu acho o visual da cidade tão importante nesse filme. Sim, é um pela mundo que questão você não de. quer visitar, né? Tipo, é um Não, mundo que e eu tô parece tentando. uma completa extensão de todo o sentimento que o Eric tá sentindo, sabe? A Não, raiva, e depende tudo. também muito do que o Proyas faz, né, cara? Que ele filma bem pra cacete, né? Os Sim. enquadramentos dele, não é só a parte estética da coisa, né? Claro que é importantíssimo, mas é todo o tom, né? Que os planos dele, sabe? Assim, acho que rima com aquele visual melancólico, né? Meio soturno, e acho que faz a gente mergulhar, né, cara, naquele universo bizarro, né? E a falta de cores também, né? Que é bem Isso. interessante. Porque a HQ ela é preto e branco, né? E o Proyas até queria filmar o um negócio em preto e branco. Mas aí não deixaram, né? Porque é um filme cujo É público-alvo é pequeno. adolescente, né? E se você vai fazer um filme preto e branco, o molecada não vai querer ver esse filme. Mas aí o que ele fez para burlar isso, né? Ele tirou os tons de qualquer cor. Ele fala: você assiste o filme e você não tem em nenhum momento cores como verde, azul, sabe? A única cor que aparece no filme, Vermelho. além do cinza, é o vermelho, Pior que o né? filme é baixo orçamento, assim, bem baixo orçamento mesmo, mas ele não faz questão, ele tem muita cena panorâmica, ele tem muita cena até cena digital, assim, do corvo correndo pela cidade, né, e tal, Sim. sabe? É. E essas cenas panorâmicas são muito, assim, óbvio, né, você vê, ainda mais quando você vê hoje em dia, É, óbvio, hoje tem pegou. limitações, mas pô, É, puta tudo trote bem maquete, né? feito, cara, Mas sabe? eu acho que esse lance de ser maquete acaba passando justamente essa ideia de que é um mundo estilizado, sabe? É. Porque a maquete, ela, quando ela é mal feita, ela te tira do filme. Mas ali não. Ali eu acho que é usado de uma forma muito boa, É assim, porque a porque. questão que dá pra gente notar mesmo assim, que é uma maquete, que é algo diferente, é essa que ele toda vez coloca o corvo voando ou algo em destaque na tela que tá fora, né, daquele universo, aí talvez tira um pouco, né? Mas eu acredito que na época a gente não tinha uma visão tão evoluída, né? Tão sofisticada que a gente tem hoje, né? Então Ah, aquilo ali sim. passava. Pô, a gente via Chapolin e notava essas merdas. Principalmente ali no filme, numa produção dessa, né? É, não. Né? Não, não vamos comparar, né? O filme até. Eu acho o É. Corvo, assim, muito bem produzido até hoje. Claro, claro. É, tem coisas ali, inclusive, o que eles fazem depois para burlar a questão da morte do Brandon Lee. Cara, são cenas que você vê. Eu não acredito Você que fica isso impressionado, né? é muito bem feito, cara. Ô, Alex, eu acho que até na conversa que originou meio que a gente falar, né, dessa parada aqui agora e tal. Que a gente tava falando naquele dia a respeito do Corvo e tal, aí a gente comentou, em off, claro, né? A respeito da. Qual outro diretor seria, né? Eu, porra, cara, será que o Tim Burton, se entrasse aí, faria um trabalho desse jeito, né? Porque a Gotham dele no Batman também é bem, bem soturna, mas mais estilizada, mais Mais fantasia, fantasiosa, é, né? Mais exatamente. diferente, assim. Será que ele conseguia dar esse tom também? Ou qual outro diretor, assim, que vocês imaginam, cara? Ah, cara, para esse tom que misture uma coisa assim construída, sabe? Que misture uma coisa que é uma fantasia, que é um universo que não existe, mas que seja extremamente violento dessa forma, eu acho que o Tim Burton não faria, cara. Ele não é um cara de violência, né? Não, não é, não desse jeito, Ele porque é daria uma um violência cara muito gótico brutal, né, só. Ele cara? daria o tom gótico, é É. tudo isso A aí, né? única coisa que eu acho que ele fez foi emprestar o pó do Edward pro Brandon Lee usar no filme. Depois ele fez o Sem Cabeça, como é? O Cavaleiro Sem Cabeça, né, cara? É, Além do você vê, o Cavaleiro Sem Cavaleiro Sem Cabeça. Cabeça, que é um filme que poderia ser violento, porque é quase um. É um terror, né? É. E não é, né, cara? Ele é bem leve, né? Ele tem a violência dele, mas não é uma violência que te Não. incomoda, sabe? O Corvo Porro. não. Porra, o Corvo é a menina estuprada, sabe? Soft horror. Hã? É um soft horror, né? É, um O soft horror, porque não é uma coisa. E no Corvo, pô, a noiva do Eric é estuprada antes de ser morta, né? A cena toda é brutal, sabe? É uma violência Mas muito. assim, né? Talvez eles mostrem aqueles relances também por conta do. Acho que do orçamento, né? Que é tipo, sempre aquelas cenas contra a luz, sempre a fotografia com lentes assim, avermelhadas, né? E tal, É, né? o lance das lentes avermelhadas O sangue, pros né? flashbacks, pros flashbacks, assim, é aquilo que eu tava falando, né, de filmar em preto e branco. Que a ideia era fazer o filme todo em preto e branco, e quando entrasse os flashbacks, entrava a cor, né? Olha aí, Sin City, começo É. anos 90, hein? E que é o contrário, né, do que geralmente a gente vê. Geralmente tá colorido no presente, quando entra no passado é que entra o preto e branco. Mas o preto e branco era o estado de espírito do Eric, né? E o colorido era aquele passado que ele teve com a noiva e tal, e que tava indo dentro daquela cidade violenta, daquela cidade decadente, ter um casal ali que tava vivendo tão bem. Era a cor mesmo, né? Tem até uma cena deles que eles estão num campo florido, né? Que é bem isso, né? Quase como se fosse mesmo uma flor brotando Agora eu no te digo, deserto viu, ali. Alex? Te digo que hoje dá pra fazer esse filme preto e branco aí, naquele estilo lá do The Spirit, né, cara? Porra, ia ficar foda, hein? O pessoal ia É, comprar, porque ia também. ficar estilizado, né? Com os É. efeitos que tem hoje, entendeu? Mas eu acho a paleta de cores e a textura do filme, eu acho a textura do filme impressionante. Assim, ela tem um granulado, ela tem muita chuva, né? Tem muita fumaça. Eu acho, cara, o primeiro filme, em termos de visual, impressionante, não alteraria nada. Se fosse fazer um reboot, é complicado, cara. Mas eu acho que o reboot teria que ser uma coisa diferente, sabe? Porque Tentar. já teve uma merda, né, do Sim. reboot É, também, não, né? mas não vou nem contar porque isso faria parte da série. Mas vamos dizer, ó, vamos fazer um reboot agora mudando tudo, né? Começar do zero de novo. Eu particularmente faria o reboot com um visual diferente para não ter o problema de comparação e para não ter imitação, né? Então fazer uma coisa mais crua, meio Nova York nos 70, assim, meio Scorsese, sabe? É, tinha que mudar, né? Estilo que fizeram com o Robocop. É, exatamente. E tipo assim, Mudaram. né, cara? Porque se for para fazer igual, Não, não não faz. precisa. Não O precisa, filme tá exatamente. aí, tá com, ele tem um ritmo excepcional. Ele não gasta tempo com subtrama que tanto faz, Não, que não exatamente, é vai tudo muito fazer. direto ali, cara. É tudo muito redondo. É isso é que me surpreende às vezes que eu acho sensacional em filmes mais antigos, que hoje é difícil de ver. São filmes que assim, em 1 hora e meia ele contava uma história e não enrolava, não fazia isso. Hoje em Mas dia é. é raro você ver um filme com De uma hora menos e meia. de 2 horas. Mas justamente cai na questão do orçamento, né, o Arley? Hoje a gente vê, assim, até bons diretores, como o próprio Nolan, aí fazendo filmes, assim, extremamente prolixos, né? Ah, sim. Mas o pessoal tem grana para fazer isso. Naquela época, o pessoal só filmava 35 mm, que é, sabe, é uma parada cara. Não É, era cara. assim, né? O pessoal tinha que se virar nos 30 aí também, né? Hoje é digital, hoje o pessoal dá. Pode gastar, pode fazer aí, colocar. O senhor Michael Bay pode colocar 1 hora de gente dando tiro por aí. É Eu verdade. acho que é É, mais pra essa tem isso. questão Eu também do entendo, orçamento. mas eu admiro aquela regra do menos é mais. Ah, não, eu não tô Entendeu? apoiando, tá ligado, Arley? Eu tô dizendo Não, sim. que é certo. Eu tô falando assim, a tendência cinematográfica da época, né? Sim, mas era uma tendência que funcionou muito bem. Então, por isso eu não vejo necessidade nenhuma, por exemplo, de fazer um reboot. Ok, podem fazer, pode ficar bom. Pô, eu ia adorar. Ainda sobre essa Mas. questão, o Arley, da época, na verdade, transmitir, né, para o cinema também o que ela representa, né? Aqueles filmes antigos, que eram filmados ainda em 4x3, né? O pessoal tinha que filmar num quadradinho, né? Colocar todos os atores juntos, a produção era menor e tal, a coisa era muito mais rápida, né? Então é mais por aí também, tá ligado? É, tem as limitações técnicas, né? E no caso do Corvo, além de tudo, ele ainda sofreu com a questão, de novo, repetindo isso, a questão da morte do Brandon Lee, né? Que pegou todo mundo desprevenido, o filme quase não saiu, mesmo que ele. Incrível, né? Que o Brandolin morreu em março do 93 e o filme saiu em 94, né, cara? Sim, não, e ele morreu faltando 8 dias para terminar a gravação. Mas as cenas que ele ainda tinha que gravar eram cenas intimistas, eram as cenas dele no apartamento conversando com a Sarah e tal. E que aí só, meu, não tem como a gente terminar o filme sem essa cena. É, e aí eles conseguiram colocar um efeito muito bom ali, de pegar cenas que ele tinha gravado em outro momento, recortar o cara, sabe? Colocar ele ali e Na usar. montagem, né? Não, Aquela e ainda montagem. tiveram que É. entrar em toda uma discussão com a própria família dele, né? Sim, Porque é um caso muito complexo, tanto que no final do filme, né, ele fala em memória de Brandon e Elisa, que é a esposa dele, quer dizer, que eles iam se ia casar. ser, né? Logo depois, acho que um mês depois, eles iam se casar e acontece isso, sabe? É um caso que a gente tá vendo agora, no ano passado, com o Paul Walker, cara. É, Eles mas vão no ter que caso do terminar o Corvo, cara lá, só que o Corvo não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. Mas a questão de, tipo, vamos lançar o filme ou não vamos, a família vai deixar ou não vai ser Mas o problema desrespeitoso ou do não. Corvo, cara, é que tipo, o Paul Walker, ele morreu numa situação alheia ao filme. O Ali era a Corvo, situação do filme, né, cara? É muito pior, né? sabe? É, aí virou quase um mito, né, cara? Tem documentário sobre isso, tem. E assim, a produção já tinha passado por vários problemas, né? E vem cá, vocês compram a história, entende? Como ocorreu a morte? Cara, é uma história muito bizarra, né? No meio de um monte de cartucho de festim, ter uma bala de verdade, né? É foda. Aí é complicado esse negócio, tipo, ah, cara, sinceramente. É, não dá pra falar Limpador disso. limpou a arma, esqueceu lá Não, dentro. e é muito complexo, porque dizem que em Hollywood, quando você vai filmar uma cena que você vai, mesmo que seja de festinho, você vai atirar menos de 12 metros, a pessoa tem que estar usando um colete. É, talvez seja depois, depois ele não aí, estava. Não, não. Não, era dessa não, época. Era dessa época já e ele não usou. Então, assim, é um negócio que nem vale muito a pena ser discutido, cara. Porque a gente não vai entrar, a gente vai chegar porra, a conclusão cara, nenhuma. Mas, a gente nunca vai saber. Ô, Alex, tu até falou citou num dia desse, né? A respeito de um ator que tava envolvido nisso aí. É, o Michael Massey, que é o cara que disparou, matou o Brandon Lee, cara. Ele tava segurando, é foda, porque o cara, porra, imagina. É o galego, né, que morre lá nos lençóis, né? É o loiro lá que parece o Axel. ele vai dar o tiro no personagem, e tinha uma bala lá e o tiro... Agora que interessante, cara, porque na cena dele, né, ele dá o tiro e tal, e depois tem cena depois do... Será que era num ensaio? Ou numa uma cena refeita, né? Ah, é cena refeita. É cena refeita. Eu li uma parte que o pessoal especula que, que a morte dele poderia ter ocorrido na cena do tiroteio da polícia, né? Não, não. Quando a polícia entra... Não, é na cena do estupro. É na cena do estupro. Quando, estupro o quê? Dentro da casa? Dentro da casa? É, na hora que ele toma o tiro e cai da sacada, entendeu? É. Ah, entendi. Dizem que a cena, na hora que deram o tiro, na verdade, ele não caiu pra trás, ele caiu pra frente. Aí eles acharam que ele tava improvisando e coisa e tal, e demoraram pra sacar que ele ficou lá no chão e não levantava. E aí caralho. Eles demoraram até sacar e chamar a emergência e coisa e tal. Cacete, pesado. Bicho. Mas... É, uma situação muito complexa. Eu lembro na época de ver isso na TV, sabe? O cara tinha 28 anos. Não, e... Putz, cara. E você fica vendo o filme e fala assim, puta, um talento que foi embora cedo, né? É, e assim, foi o maior papel da carreira do cara. Não, e incrível. Ele encarnou, sabe? Depois que eu vi os outros fazendo corvo, eu falo assim, ah, mas não dá, sabe? Não dá. Mesmo que os filmes fossem bons, eu não sei, cara. Eu não consigo visualizar outra pessoa. Ele tava muito sério, bem. Sério, vocês acham isso, cara? Não acho. Eu não acho essas atuações. Não. Não é aquela atuação perfeita, mas eu acho que ele tava muito bem. O que eu gosto no Corvo é uma coisa pessoal minha, assim. Mas foi um filme que me marcou bastante pela época, assim, porque ele é um filme muito representativo dos anos 90. Muita gente, pelo menos assim, colegas de escola e amigos que eu tenho até hoje, assim, foram atingidos pelo Corvo, porque é um filme que dialogava com a molecada daquela época, não só no tema que ele trata, mas na trilha sonora, né? Que a trilha sonora é toda de bandas daquela época e é considerada uma das melhores trilhas sonoras dos anos 90 e uma das melhores trilhas sonoras de banda de todos os tempos, porque ela é muito representativa pro filme. Ela é tão representativa que a escolha das músicas foi feita no processo de roteiro. É algo como o Watchmen, né, cara? É, mas o James O'Barr mandou uma lista de bandas pro... O próprio Watchmen, né? O Watchmen foi as coisas. Porque o Watchmen, assim, né? Ele, na própria HQ, ele faz as referências. Né? Exatamente. O James O'Barr, na HQ, ele fez muita referência ao Joy Division. Só que ele percebeu que não ia adiantar ele chegar pro diretor e falar, quero uma trilha sonora só com música do Joy Division. Então ele fez uma lista de bandas, entregou pro Alex Proyas e falou, ó, se possível, né, eu queria que essas bandas estivessem na trilha, porque eu acho que elas vão ajudar bastante a contar a história. E o Proyas olhou e falou, porra, fantástico, tinha um monte de banda que ele curtia também. É, tipo... Fala que não é só um estilo, né, Alex? Tu até lembrou essa semana que eu fui assistir os singles lá, né, cara, do Cameron Crowe. E os singles refletem muito aquela época lá do grunge, né? Exato. Com várias bandas e tal. No caso daqui, que eu adorei, né? Quem não assistiu ainda, pode ir atrás aí, ó. Vida de Solteiro, Cameron Crowe. Excelente filme. Mas, no caso do Corvo, se a gente for perceber, tem muita coisa, né? Tem essa questão do grunge, que é o Stone Temple Pilots, né? Essas bandas assim. Mas tem o Pantera também, que é uma banda de metal, né? Isso. Tem o The Cure, que é uma banda mais antiga e tal. É. Sabe? Então... É, tem o Nine Inch Nails, tem o... Rage Against the Machine. Isso, My Life with the Thrill Kill Cult, que é uma banda de industrial também, tipo o Nine Inch Nails. Mas o bacana disso que o Wilker tá falando... E que quando ele falou que assistiu os singles, eu falei pra ele, cara, você assistiu o filme na melhor época possível, porque a gente vai entrar nesse tema quando for discutir o Corvo, é que tanto os singles quanto o Corvo, eles são filmes que representam muito a década de 90, mas eu acho que o Corvo, ele vai além, né? Os singles, ele representa o cenário musical que estourou, né, no comecinho dos anos 90. Também os relacionamentos, né? Sim, o, sim. O estilo do pessoal meio largado, as garotas daquela época, exatamente, né? E o Corvo, ele representa um sentimento mesmo, sabe? Dos anos 90, que eu acho que daqui uns tempos as pessoas vão assistir o filme e falar, porra, era isso, os anos 90 era justamente isso. Que, cara, os anos 90 foi uma década bem problemática, porque ela tava saindo dos anos 80, que muita gente diz que é a década perdida, mas os anos 80 foi a década da cultura pop. Então, música, cinema, muita coisa saiu dali, literatura, quadrinhos, muita coisa saiu dali dos anos 80. Os anos 90, ele saía dessa época que foi rica na cultura pop, e ele não tinha um lugar, porque daqui 10 anos a gente ia entrar no século 21 e ficava assim, meu, o que vai vir no futuro? E a gente não pensava muito qual é o nosso lugar aqui, a gente é o fim. Sabe? Tipo, o que a gente vai criar aqui em termos de cultura pra ser relevante o suficiente pra começar um novo século? E aí os anos 90 ele realmente tá nesse meio sem saber o próprio lugar, sabe? Aí que surge o grunge. O grunge é um... Revolta, né? Exatamente. É quase um manifesto, né? É um manifesto de revolta. E aí os anos 90 fica nesse meio e tentando esquecer os anos 80, mas preocupado com o futuro e não sabe exatamente onde tá. A molecada, que é o público-alvo do filme, os jovens, eles também eram, né, pessoas no meio de alguma coisa. Por quê? O que aconteceu muito nos anos 80? Os anos 80 foi uma década marcada por muitos divórcios, então era muita criança, tipo de 5, 6 anos ali nos anos 80, que ia chegar na adolescência sem o pai ou a mãe, porque os dois separaram. Então não tinha muito contato nem com um nem com o outro. Quando você não tem contato nem com um nem com o outro, você fica no meio, né? E esse meio acabou gerando essa molecada, essa juventude revoltada que criou o grunge, né? Justamente por não ter esse lugar, cara. Tipo, era uma molecada que eu levo, porra, eu não sou nem do meu pai nem da minha mãe, porque os dois ficam, né, ter que ficar dividindo espaço com eles ali. Então eu não tenho um lugar pra mim. E é um filme sobre um cara que ele também não tem um lugar, cara, que ele não tá nem vivo nem morto, né? Então ele é o representativo temático da década de 90 pelo público-alvo e pelo próprio personagem, muito mais do que todo lance romântico, gótico romântico, né, do cara levar o amor às últimas consequências, até o ponto dele voltar do mundo dos mortos pra poder vingar o assassinato dele e da namorada. Esse sentimento de revolta... É o plano de fundo, né? Exato. E esse sentimento de revolta, esse sentimento de não ter um lugar pra onde ir, cara, é fundamental. Isso marca os anos 90. Foi uma década toda criada em cima disso. Justamente, por isso que deve ter pegado aquela galera ali, né, cara? Exato. E ali é um filme que dialoga muito com a molecada que tava assistindo tava assistindo clipe na MTV, sabe? E tem cena, né, cara, assim, marcante também, do próprio cara quebrando lá a guitarra, né? Isso. E você vê, assim, que a música, né, é um fator primordial mesmo no filme, que eles colocam o Eric como sendo um membro de banda, né? E que a música que ele faz é que faz a menina recordar e ligar os pontos, entender que ele é o Eric, né? Sobre essa questão do... Sem contar o estilo que ele fica estiloso com a guitarra pendurada nas costas, né? Ah, sim. Sempre tem que ser cool, né? Você não pode sair por aí matando criminosos sem um estilão cool, jaqueta de couro, aquela coisa... Ah, não. Pô, a guitarra... Por isso que é o mariachi também, fazendo, cara. Tá aí, né? É o mariachi. Você anda com a caixa, você pode andar com a caixa também, entendeu? É. Finge que tem um violão e mete o bala nos outros. É uma boa alternativa também. Mas, ô Alex, falando nessa questão do surgimento até do grunge, né, da revolta também, porque isso se refletia não só... Eu acho que a música teve essa questão da revolta pela atual situação musical também que estava envolvida e, como você bem falou aí, pela questão social mesmo do que estava acontecendo ali também, né? É. Mas, por exemplo, nos anos 80, até você fez umas ressalvas aí em relação a essa questão, mas no caso do metal, no caso do heavy metal, que é um exemplo, os anos 80, na verdade, foi um dos mais produtivos, cara. Foi ali que, na verdade, solidificou o metal, né, assim. A metal farofa não conta, né? Mas não metal só farofa, né, cara? Não metal só farofa. Eu sei. Acho que na Alemanha, se você for falar na Alemanha, tem muita coisa... Na Inglaterra, né? Na própria Inglaterra. Na própria Inglaterra também, sabe? Mas também, por exemplo, o hard rock, né? O cara que curte grunge não curte o hard rock, mas o hard rock é... É um som do cacete também, sabe? Sim. Então, foi meio que uma revolta, assim, por esse lado musical, também uma outra vibe, outro estilo, né? É o punk, né? O punk realmente diverge um pouco do metal, né? Então sai também disso aí. O pessoal tava engasgado justamente com também o metal farofa, também que você citou, né? É, o lance do hard rock é sempre aquela coisa de curtir a vida, né? E festa e não sei o quê. E o grunge, ele vem meio que pra que festa, cara? Que festa do cacete, sabe? Não tem motivo pra festejar. Eu não tenho pai, não tenho mãe, né? Tipo, eu tô sozinho no mundo. E eu não tenho por que festejar, não tenho por que ficar passando laque no cabelo e colocando mais maquiagem que minha tia, sabe? Não tem por que fazer isso. Mas também ele segue outra parada, né? Que, ó, não, vamos andar com as roupas que tem, que tá aí velha, vamos pegar tudo que tem aí, vamos tomar todas, né? Vamos viver, né, cara? E até de forma inconsequente, né? Exatamente. Meio que sem nada a perder, né? O lance do grunge é meio que isso, assim. Tipo, a vida é uma merda mesmo, a gente não tem nada a perder, vamos até as últimas consequências, assim. Mas tem razão, é brilhante, assim, a tua analogia do Corvo com essa época mesmo, cara. É algo que eu não tinha percebido muito, talvez nessas cenas dele quebrando a guitarra lá, o Kurt, né, e tal, isso aí, e também, né, ele participar e tal, mas eu não tinha notado esse reflexo social tão pungente, né, e atual, né, daquela época. Não, e a própria menina, né, a Sarah, ela é também a representação disso, né, ela é fruto de uma família desestruturada, de uma mãe que não tá nem aí pra ela, que se droga e se envolve com um cara todo marginalzão mesmo e tal, e que também tá nesse meio, ela também é jogada, né, ela também não tem um lugar dela ali. O próprio policial, cara, todos os personagens ali do lado do bem, né, digamos assim, são personagens que não têm um lugar deles, né? O policial honesto no meio daquela cidade toda suja, né? E ele, todo mundo tira sarro dele porque ele é honesto, né? Porque ele quer salvar as pessoas. Tanto quando ele vai tentar investigar, quase que ele é preso, né? É, então. Eu acho que tava todo mundo envolvido ali também, né, Alex? Aquele cara, o chefe de polícia lá, ou ele tava muito puto com o policial, ou ele tava envolvido nessas merdas também. Eu acho que o policial Aspone, sabe? O cara que tá foda-se, essa cidade tá caindo aos pedaços, eu ganho pouco, que eu vou ficar me envolvendo com isso, sabe? Eu nem vejo ele como corrupto, eu vejo ele como... Mas ele toma pra ele, né? Tipo assim, o cara quer mudar alguma coisa e o cara fica puto quando o outro cara tenta mudar, né, cara? Como se tivesse alguma coisa, como se ele estivesse perdendo alguma coisa, entendeu? Mas ali, porque eu acho que se muda e as coisas começam a mudar, é contra o... É, pode ser ruim pra ele, porque aí podem ir tirar ele dali, entendeu? Ah, sei lá, eu acho que é o cara que tá acomodado, ele tá, já acostumou a viver naquela violência ali, ele não tá nem aí. Tá bom assim, tá ligado? Será? Eu vejo dessa forma, cara. E a gente vê essas pequenas nuances, né, cara? E a respeito das simbologias, assim, que tem dentro do filme, né? Porque realmente a gente tem várias cenas, até silenciosas, né? Mas a gente tem vários símbolos e contos ali dentro e metáforas, né? E visualmente também a questão do fogo, textos, né? No caso, aquele poema lá recitado e... Enfim, o que é que tu acha disso, Alex, também? Como o Proyas chegou e falou, meu, esse roteiro tá muito rebuscado, tem muita coisa que não precisa, e é uma história simples, e ele não queria as pessoas no filme falando o que estão fazendo ou falando como estão se sentindo, todas as cenas que envolvem o Eric, por exemplo, tocando guitarra, né, às vezes ele tá correndo pelas ruas, ele vê aquelas crianças, a cena é linda, né, cara? E não precisa ter diálogo, né, mas são cenas que ajudam a criar uma poesia que o filme mantém, uma poesia visual que o filme mantém, sem você precisar ser expositivo, né? Então todo esse simbolismo do filme eu acho fundamental, não só pra criação da atmosfera do filme, da atmosfera sombria do filme, mas pro espectador entender o que tá acontecendo, sabe? Pro espectador se envolver com o personagem e sem precisar da exposição, sem precisar do personagem ficar lá. Ah, nossa, como eu sinto falta da minha noiva. Não, mas é como eu tô falando, é algo sutil, sabe? Aquela coisa do fogo, né? Que a gente for ver, o fogo destrói, do mesmo tempo ele renasce as coisas, né? Uhum. A gente vai ver também... A própria chuva, né? Caindo a todo pois momento, é, cara, meio que lavando, né? É uma chuva que lava, meio que pra lavar o que ele mesmo faz, né? Porque se você levar o filme pra um caráter religioso, a vingança dele, ela é pecaminosa, ele tá matando as pessoas. Com certeza, ele é um anti-herói total. Ele é um anti-herói total, e ele, toda vez que ele sai na chuva, é como se ele estivesse se lavando, né, lavando esses pecados que ele tá cometendo em nome de um amor. E é até interessante isso, porque o Obar fala assim que ele não enxerga, né, o Eric como herói, justamente porque ele vê a motivação dele, que é o amor, como sendo uma coisa pra qual não existem barreiras de bem e mal, sabe? Por amor vale tudo, assim. Então, meio que ele leva isso até as últimas consequências mesmo, de matar, né? Ô Alex, e o... O que é que tu acha que é o Corvo? É um zumbi? É um... é uma criatura sobrenatural, porque ele consegue, ele tá ali preso dentro daquele outro corvo lá que acompanha ele, ou... pra tu, o que é o corvo, assim? É, pra mim ele é só sobrenatural, não vejo ele como zumbi, né? Até porque ele ficou um ano enterrado, ele já era pra estar bem em decomposição, né? Eu falo assim, porque chega um determinado momento que ele já sente, né? Tiro, ele sente o impacto, né? Não sei se é porque que se machucou o corvo, o que é que aconteceu. É, tem duas coisas que eles colocam no filme ali. É, primeiro assim, quando você machuca o corvo, ele vai enfraquecendo. E a outra coisa é quando ele começa a ajudar as pessoas, porque no momento que ele vai atrás do... O fanboy, o fanboy é o namorado lá da mãe da Sarah, né? Quando ele vai atrás do cara, ele encontra a mãe da Sarah lá, drogada e tal. Ele coloca a mão no braço, que é uma cena fantástica. E começa a sair a droga, né, da veia dela. E aí ele fala pra ela, né? Mãe é um nome sagrado na boca de todas as crianças, né? E aí quando ele faz isso, que ele ajuda ela, no roteiro, ele seria atacado de novo pelo fanboy. Ele leva várias facadas do fanboy. E aí ele descobre que toda vez que ele ajuda uma pessoa que não faz parte do plano de vingança dele, ele vai enfraquecendo. Ah, então ele é uma criatura movida pelo ódio. Pelo ódio e pelo desejo de vingança. Uma criatura de vingança mesmo. E que ele só tá ali pra se vingar. Quando ele se vinga, ele volta. Até aí você vê que a estrutura é pra ser realmente um conto, né, cara? Não é um herói que de vários contos, né? É, não tem como ele... Ah, vamos fazer o segundo agora com o Eric de novo. Não. Ele terminou a vingança dele, ele volta e morre de novo. Ele ainda fica mais um tempo, que ele ainda vai ali e pra salvar a menina, mas logo depois ele desaparece. É, era a cena do Skull Cowboy. Quando ele vai salvar a menina, o Skull Cowboy aparece pra ele e fala, não, se você fizer isso, você vai morrer. Você vai morrer de qualquer jeito, mas se você fizer isso, vai ser mais doloroso. Tua missão já acabou, não tem mais nada, você não tem mais nada a ver com isso, volta pro teu caixão e volta pra Shelly agora num outro plano, entendeu? Ele fala, não, mas não posso deixar a menina. E aí ele vai atrás dela. Eles cortam isso do filme, só mostra ele indo. E até por isso que eles criam todo aquele suspense em cima do corvo, da irmã do Top Dollar, irmã amante do Top Dollar, começar a ferir o corvo pra poder machucar ele. Mas ele enfraquece mesmo por conta disso. Entendi. E em relação ao vilão, eu tenho uma ressalva com esse vilão. Eu acho assim, como em Máquina Mortífera, que eu citei, eu vejo problemas lá nos vilões do filme. Esse daqui eu vejo muito problema assim também, sabe? Porque não é nem pela aquela visão, aquele aspecto estereotipado, né? Aquele jeitão lá, né? O próprio com a carona de um cara de heavy metal. Aquele típico vilão, né? E um cara que não ri, né? Mas ao mesmo tempo, né, cara? Ele não serve nem pra projetar, tipo assim, alguns conteúdos, sabe? Desprezíveis, sei lá, ser odiado pelo público. Ele nem funciona mesmo como, sei lá, um opositor do cara, sabe? Eu gosto do Michael Wincott como Top Dollar. Não, visualmente... Nem visualmente, não. Eu acho que ele representa a ganância. Ele tá ali pela grana. Ele fala que ele tem que manter o A Noite do Diabo lá, porque é a noite que ele mais fatura. Mais lucra, né? É, então ele é o cara que... Ele é só movido pela grana. Não será, tem, cara? Tem uma parte lá que ele fala... Não, tem filosofia, né? Tem. Tem uma parte que ele fala... Não, agora a parada tá comercial. O povo tá fazendo jingle já disso aí, né? Mas não, por conta disso. A gente tem que voltar a ser mal, a gente tem que voltar a ser peraí, cara, né? Mas é porque eu acho que é um pouco do sentimento dele, de revolta por algum motivo. Não é revelado, cara. Mas... Não, mas eu acho que isso daí é aquela coisa, né? Assim, meu, isso aqui já tá virando atração de infantil, já tá virando atração exatamente. De família. Não, eu não tô dizendo que não é isso. O que eu tô dizendo é assim, eu acredito que o personagem do cara seja um pouco mal construído, sabe? Seja um vilão estereotipado que tá ali só pra, sabe? Ser mal por ser mal. É, né? E tá ali pra... Ó, ele é o vilão que vai duelar contra o corvo, né? É, mas porque poderia ser pior, cara. Poderia ser pior, porque no roteiro, o Top Dollar, ele era só mais um capanga de um outro cara... Que queria o poder do corvo e que aí seria tipo um vilãozão, assim, meio... Que é o segundo filme. Mas entendeu? Durante o corvo, eu cheguei a achar que quando a mulher fala do poder dele, quando ele vê que o corvo é poderoso, ele ia tentar ir atrás do poder do corvo, cara. É muito tentador o roteiro seguir pra isso até. É, mas é muito de leve que eles tratam. E também diminui tanto o filme, pra mim, eu acho. Tem uns personagens bizarros também, aquela irmã dele, que tem nada a ver também. Ah, mas eu acho que aquilo faz parte disso. Assim, é pra tornar, né, a persona do cara que... Pô, o cara come até a irmã, né, cara? É, exatamente. Mas é o que eu tô falando, ele é escroto que ele é escroto. É da natureza dele. Eu sei, Warren, mas é um vilão vazio, sabe? É um típico vilão dos anos 80. Ah, mas não sei, eu acho que mas no ali, caso do Corvo funciona... Mas ali não tinha necessidade de colocar um vilão com motivações, até porque ele voltou, não foi por causa dele. É, ele voltou pelos outros. Ele voltou por causa dos outros. É. Aí, porque ele começou a fuder o negócio dele, mesmo, né, não é. Sendo esse o objetivo dele, é que ele ficou todo... Ai, é. Não, não, não. Ah, foi uma consequência, né? Foi uma consequência. Ele não tá ali porque é ele que é o vilão. Ele volta pra matar aqueles caras. Ele só vai lá e mata ele pelo seguinte, porque ele vai lá e pega a menina. É, eu acho que o vilão do Top Dollar, ele não é muito distante em termos de, assim, guardar as devidas proporções, tá? Mas ele não é diferente, por exemplo, de um Coringa, sabe? Que o Coringa, por que, que o Coringa faz o que ele faz? Porque ele é maluco, entendeu? Tipo, o cara tá na mesma, mas por que, que ele faz isso? Porque ele é mau, ele é maluco, ele come a irmã, sabe? Tipo, o cara é totalmente deturpado, a mente do cara não eu sei. A gente não sabe, exatamente, a gente não sabe o que, que aconteceu com ele, pra ele ser maluco assim. É. Eu também não preciso necessariamente saber. É, eu acho que nesse pra filme não, porque... A ideia toda do filme que é criar esse mundo fantasioso, esse mundo violento, eu não vejo por que dar motivação. Porque o troço é tão pessoal, né, assim, pro Eric, sabe? Então, uma coisa tão pessoal, tão, sabe, aí... Não, mas tudo bem, eu acho que eu acho que é o típico vilão desse tipo de filme dessa época, sabe? Assim. A motivação do Top Dollar é o seguinte, tipo, ele lucra com o negócio e o Eric surgiu do nada e tá atrapalhando o negócio dele. Então ele vai atrás do Eric pra tentar parar o cara, mas sim, é o que sim. O Arley falou, né? O Eric tava ali pelos outros, não pelo Top Dollar, né? Então ele só vai lá exatamente por causa da menina, porque se não tivesse a menina... Ele ia matar, ia voltar pro caixãozinho dele e ia morrer. E o Top Dollar ia continuar. Fica bem claro, quando ele entra na sala lá, que tá todo mundo, volta na mesa, ele fala, não, eu só quero ele e eu vou embora. Só faltava um. Aí os caras não quiseram e ele foi lá e começou a matar todo mundo. Montagem, Alex, entrando agora nessa questão da montagem, do quanto ela foi importante depois da morte do Brandon, né? Mas enquanto também ela é eficaz dentro do filme, né? Sim. Tem vários acordes assim, interessantes, né? Algumas elipses bacanas, por exemplo, tem uma parada que é muito marcante que eu vejo do filme, que mostra mesmo assim, porra, isso é uma obra de quadrinho, né, cara? Ele dá aquela pausa ali depois que a mulher vai pro hospital, pô, aquela tela ali pausada e, né, e faz a translação pra outra cena. E a montagem desse filme é muito interessante, cara. Eu gosto muito. E ela rima com a própria trilha, né? Sim. O bacana da montagem também é que ela dita um ritmo muito ágil, né, cara? É uma montagem, assim, que ela realmente não deixa nada que não precisa, né? Então, todas as cenas ali têm uma função e todas as cenas vão sendo colocadas uma em sequência da outra de forma a criar esse ritmo do filme, que é um ritmo realmente muito ágil. E a montagem... Falei, perde tempo quando necessário. Exatamente. E a montagem, ela ganha muitos pontos também por misturar muito as cenas de efeitos especiais, né, que são as tomadas da cidade, que aquela cidade não existe, e essa união de coisas que foram realmente filmadas em estúdio. A introdução do filme, né, que é a câmera viajando pela cidade e tal, chegando até naquela janela, né, e pegando o policial ali, porra, aquilo é uma puta cena, sabe? E é toda misturada, você tem... Máquina mortífera, né? Só que o Máquina Mortífera é tudo na marra. Ali é tudo... Ali nada existe, né, cara? É verdade. E a junção do que não existe com o que existe é muito bem feita, cara, que você não percebe, né? É feito de uma forma como se fosse uma câmera só, né? Um take só, uma tomada só. E não é, né? Tem um momento ali, em algum momento ali, o cara pegou a outra cena e colou, né? E funcionou certinho. E o que tava falando lá em relação a depois da morte, algumas coisas assim, o que é uma, assim, interessante que tu acha pra destacar? Eu acho que o Proyas, ele foi muito criativo em algumas coisas, né? Ele coloca muitas cenas do Eric depois da morte do Brandon Lee, que é um ator, né, um dublê ali, no contra-luz, então você não consegue identificar que não é o Eric, que não é o Brandon. E as cenas que aparece o Brandon, que foi feito montagem, né, de pegar uma cena do cara isolado num outro lugar, recortar ele, colar naquele cenário e trabalhar tudo. Por exemplo, a cena que ele se pinta, né? Que é a mais famosa. Não é ele ali, né? Faz tudo contra a luz, evitando ao máximo também. Usando o espelho todo quebrado pra poder disfarçar e tal. A cena ficou genial, né? E até mas a gente percebe que ainda tem, né? Tem uns errinhos, assim, foi inevitável. Por exemplo, quando ele leva o tiro lá e tá fudido por causa do tiro, aí o Brandon tá sem a maquiagem, né? Praticamente tá só com lápis de olho, né? Mas não com aquela coisa que torna a máscara mesmo, sabe? Ou mesmo o batom. Aí depois de uma cena, depois disso aí, mostra outra cena, ele já tá com lápis de olho e tal, com tudinho, sabe? É, ele foi lá e retocou, né? É, exatamente. Tem uma outra coisa que acontece no filme também, que eu não sei se vocês perceberam, que do nada ele aparece com um monte de fita isolante amarrada, como se fosse curativo. Não lembro. É, do nada no filme, ele aparece usando essas fitas isolantes enroladas no abdômen, sabe? E na perna e tal, de onde surgiu isso? É justamente por uma cena que foi cortada, que é a cena que ele vai salvar, que ele vai atrás do fanboy, que é quando ele tira a droga da mãe da Sarah, o fanboy ataca ele com uma faca e começa a cortar ele com a faca. E ele fica todo cortado. E aí, como eles tiraram essa subtrama dele enfraquecer quando salva os humanos, eles tiraram a cena, né? Mas aí ele continua com aquele troço, do nada ele surge com aquilo. Mas isso foram coisas que não tinha como mais, né? Ele já tava morto, não tinha como refazer a cena pra trocar, né? Porque ele poderia muito bem, ó, a gente cortou essa cena, agora não faz sentido você usar isso. Vamos regravar as cenas com você com esse negócio aí. Ou pelo menos gravar uma cena que você tá colocando isso, né? Cara, então, sobre o Corvo, assim, não tô, acho que a gente já falou tanta coisa bacana, né, do filme. Eu apontei aquele problema lá do vilão, mas eu acho que de forma alguma empalidece a obra, assim, todo, né? Mas eu acho, assim, eu acho que é um filme tocante, né? Simples, eu acho que é um filme muito simples, né? Não tem grandes pretensões, assim. Essa questão bacana aí que o Alex trouxe de representar uma época e tal. Mas apresenta bem o que quer dizer, né? E não há, acho que não há também tantas grandes novidades, né? Assim, acho que assistir o filme traz a gente aquela época e ele passa, né? Algumas nuances também disso aí. Traz a questão da parte do rock, traz essa parte melancólica também, que até é um pouco ajudada pelo fato, né, que aconteceu aí triste do Brandon também, né? Infelizmente isso aí, na verdade, somou, veio pra tornar o filme ainda mais melancólico, né? Mais triste, nebuloso, né? Daquele jeito. Mas, assim, acho que, na minha opinião, acho que é um filme atemporal. Você pode assistir hoje, não tá datado, sabe? Mesmo com alguns probleminhas, assim, visuais, né? Que a gente nota. Mas eu acho que é um filme tranquilo. Você vê tranquilo e é uma obra bacana que merece realmente ser relembrada, sabe? Talvez até por conta da polêmica envolvendo o Brandon Lee, né? E o filme acabou tendo uma visibilidade grande, né? Ele acabou sendo um sucesso que eu acho que ninguém estava esperando. Custou 23 milhões e fez no mundo todo 144 milhões. Então ele realmente se projetou muito bem, tanto que rendeu continuações ali, que depois do segundo filme eu não vi motivo nenhum para serem feitas outras continuações, a não ser destruir a franquia mesmo. Até brinquei no Twitter comentando sobre o quarto filme, né? Que eu fico até imaginando uma reunião dos caras. E aí, o que a gente tem para fazer para destruir mais ainda o Corvo? Aí um vira e fala assim, acho que a gente pode fazer agora o Corvo como se ele fosse dirigido pelo Robert Rodriggs. Não, e você sabe o que é você enterrar um negócio até a última tampa? Exatamente. É o quarto filme, não? É incrível. Porque o primeiro e o segundo, questão, assim, que eu acho que é muito importante o Corvo. O quarto é do Edward Fulham? É isso, Edward Fulham. Porque, assim, eu acho a cidade um fator muito importante pro filme. O segundo filme, por pior que seja o roteiro, a produção dele, pra mim, é o que ganha, sabe? Eu consigo assistir o segundo filme por conta da produção, porque eu acho que o visual dele tão interessante quanto do primeiro. Exato, é muito bom. E até uma pena que uma equipe tão boa de produção, né, de direção de arte, né, e de fotografia, tenha se dedicado tanto a um roteiro tão ruim do senhor David Goyer. Chefão, né? Queridão, ó. Beijo pra você, filha de uma puta. Ai, não, David Goyer vai se fuder, mano. De vez em quando ele acerta, mas... Não, mas com o Corvo ele errou... Muito iluminado. Com o Corvo ele errou justamente no que o Proyas acertou, sabe? Tudo que o Proyas virou e falou, não precisa disso, não precisa disso. Ele foi lá e pôs. Não entendeu o que... Ele tinha razão. Não, ele queria... Não, porque agora eu entendo. Peraí, eu pensei assim. Na verdade ele viu. Ele falou assim, olha, Corvo, o primeiro, mostra como se faz um filme. O segundo, eu vou mostrar tudo que era pra ter sido feito e que não foi feito, pra mostrar que realmente tá errado. E ele repete o filme todo, né, cara? Ele é a mesma situação do primeiro. A única coisa que ele muda é a questão do filho. Exato. Não, e aí ele começa, tipo assim, aí ele muda a forma, né? Porque era primeiro um casal, no segundo é um pai e um filho, mas tudo era por causa de assalto, coisa e tal. Mas você vê que o vilão é o mesmo, cara. A motivação do vilão é a mesma coisa. O cara também tem uma... Só que aí a diferença é que esse vilão aqui... Ele pensa, eu posso usar o corvo, beber o sangue dele e ficar poderosão. É, que era a ideia que o Alex Proyas tirou do primeiro filme. É. Ele falou, não, eu não quero isso. Aí tem a Sarah, que é, como se diz assim, a pessoa que guia. É. Sabe, é muito ruim. O roteiro é horrível, o roteiro não faz sentido. Mas o filme é lindo, sabe? Plasticamente, dá até vontade de assistir o filme no mudo. Eu só ficar vendo que... Ele é muito bonito visualmente, né? Mesmo que seja um filme bonito pelos motivos errados, né? Porque ele é todo destruído e tal, a cidade é toda fodida. Mas... Aí o terceiro, Dade já tá meio mó, porque os cenários são quase todos internos. É. O terceiro é qual? Os poucos que mostram as cidades são mais fortes. É, Salvação. Com a Kirsten Dunst. O terceiro, ele nem é tão ruim assim. Ele é melhor que o 2. Ele, cara, é melhor que o 2 em termos de ideia, é melhor do que o 2. Mas eu já acho que a cidade já perde. É, a cidade já perde. Você já perde, que a maioria das cenas é interna. Sabe o que parece? Aqueles seriados do CW que se passam em Nova York, mas são gravados em Vancouver. Sabe? Tipo... Só que a CW ainda consegue te enganar. Mais ou menos. Mais ou menos. Algumas vezes, sim. Porque é uma cidade meio... sem caracterização nenhuma. Agora, o que eu gosto no terceiro, por exemplo, os vilões são da polícia, sabe? Não, a ideia de por quê, né? Que o pai acaba sendo um dos culpados dela. Isso. Ou da menina morrer, mas é legal. Só que ele repete também, né? Ele repete. Mas e a série Massa Velho? E a série... Ali é legal, hein? Cara, a série é muito ruim, cara. Porque... É Massa Velho, A série, eu só vou... Cara, Marco da Casca, porque eu gosto do Marco da Casca. Marco da Casca é foda. Caralho. Marco da Casca é foda. Marco da Casca. Mas, então, ele não é o problema da série, na verdade. Ele não, até que mudaria bem de corvo, sabe? Sim. O problema da série é... Pô, é uma série de TV. Gravar de noite fica caro. Então vamos fazer uma série que é baseada num personagem gótico que você passa de dia. Por que não, né? Por que não? Não, e ainda assim, no Canadá, né, cara? No Canadá. A produção é mais barata, mas... A série é canadense. Então, assim, o dinheiro é mais escasso. Mesmo que a produção que seja mais barata, é foda. Pop, né? Aquela do Prime Directive, né, cara? Nossa. Mas... É ruim, cara. A série é ruim. O Canadá tá melhorando aos poucos. Teve uma coisa no, na série do Corvo que depois teve nos quadrinhos, que eles criam uma personagem feminina, né? Que é trazida de volta pelo Corvo também. Pois é, isso é legal. Teve um episódio lá, mas aí... E o vilão da série, cara? Que era tipo... O oposto do Corvo era uma cobra. Por que não, né? O cara tinha uma cobra lá que dava poder pra ele. Agora o quarto é uma nojeira, né, cara? Não, o quarto, gente, é ruim. O quarto, pelo amor de Deus. Aí vamos falar assim, vamos cagar tudo. Vamos levar, por que não, pro deserto. Um lugar claro, né? Parece um inferno, mas é claro. Vamos trazer, por que não, o Dave Boreanaz. O Angel, pra fazer o quê? O diabo. É maquiagem. Vamos trazer a namorada. Não, mas, por exemplo, esse negócio dele se passar no deserto, eu nem ligo tanto, porque tem um HQ do Corvo que se passa no deserto e tal, que não é isso que atrapalha. O que atrapalha é que o filme é ruim demais, cara. Começa umas ideias de ritual. É mal dirigido, cara. O filme é mal dirigido. Trazer o diabo e traz a tarara. Nossa, que a menina é muito péssima atriz, sabe? É. Assim? E o Danny Trejo fazendo papel de pastor, cara. Isso é bom. Isso é bom. Não, e o melhor é fazendo a dança do corvo, né? Parece a dança da chuva. Nossa, cara. Humor voluntário, parece... né, cara? Humor involuntário total essa série. E o, né, e o Edward Furlong, cara, é muito bizarro. Ele tem a mesma voz, cara, de quando ele era o John Connor. Tipo, o cara tem 30 anos no filme, ele fala que nem uma criança de 12, cara. Como é que você vai levar a sério um herói desse, velho? Ai, não, mano, não. Não vamos nem discutir isso, não. Ó, resumo, o filme é ruim pra caralho. Não, é. Não vale nem a pena ser visto. Não vale, não gasta seu tempo. Não, você termina de ver o quarto, você fala, porra, o segundo é uma obra-prima. Ah, é. Tem que entender esse ponto. Se for por isso, o David Goyer deve ter esse filme na estante, assim, do lado do povo. É, porque, cara, o 4... Ele apresenta o 4 e aí depois ele apresenta o 2 e fala assim, ó. Aí, ó, eu que fiz, hein? Então é isso, meus amigos, que a gente tinha pra falar de O Corvo. Espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu, reveja, vale a pena revisitar O Corvo, como a gente comentou aqui, ainda é um filme que dá pra aproveitar bastante dele. Se você ainda por acaso não ouviu, garanto que depois de toda essa discussão, a curiosidade, pelo menos, de saber o que é, ficou ativa. Então vai lá e procure, assista e não esqueça de continuar esse bate-papo com a gente aqui através da área de comentários do site e os outros caminhos que o Alexandre sempre gosta de te lembrar. Você pode mandar um e-mail pra gente pra alertavermelho@cinealerta.com.br ou através das redes sociais lá no facebook.com/cinealerta ou no twitter.com/cinealerta. Mas antes de ir embora, meus amigos, vamos ler os comentários e e-mails referente ao último Alerta Vermelho, o Alerta Vermelho de número 66, onde falamos da franquia Exterminador do Futuro. Senhor Alexandre Luiz, qual foi o primeiro comentário referente a esse podcast que iremos ler aqui hoje? Bom, o primeiro comentário aqui é do Diogo Watson e ele diz o seguinte. Como sempre... Watson? É o Watson. Um comentário elementar. Nossa, mano. Como sempre, me divirto muito com os podcasts de vocês e esses últimos estão ótimos. Por coincidência, assisti o Exterminador do Futuro 2 faz umas 3 semanas. Sim, ele tem essa mudança de tom bem clara para pegar um público mais amplo, mas não dá para comparar com, por exemplo, Rambo 1 ou 2, que a mudança de tom transforma quase em outro filme. Não por acaso, outra sequência que o James Cameron mete a mão. O tom do Exterminador do Futuro 2 é sombrio, pacas e vai muito na contramão dos filmes de verão. E o terror está presente sim, o T-1000 é assustador até hoje. Eu vi o T-2 no cinema na época do lançamento. Todo mundo sabia que o Schwarzenegger era o mocinho. Não existia internet, mas já existia divulgação. E a de T2 foi pesada. Inclusive, né, uma semana depois que a gente gravou o podcast, um jornalista americano lá que pegou e fez um artigo num site aí falando justamente sobre o erro da divulgação do filme, que já entregava que o Schwarzenegger era o mocinho, sendo que o filme trabalha com a ideia de enganar o espectador, né? Não faz muito sentido. Pois é, cara. Pois é. Entregar o negócio. Sobre a comparação de T2 e Jurassic Park, é justo dizer que os dois foram pontos de transição. Avatar foi outro. Mas a comparação entre Cameron e Spielberg não é. Cameron é um engenheiro, trabalha diretamente na manufaturação das tecnologias. É capaz de Avatar ter dado mais lucro no desenvolvimento de patentes e tecnologias do que o próprio filme. O Hulk e os Vingadores usam tecnologia de captura de movimento derivada de Avatar, por exemplo. Já o Spielberg pega o que já está pronto. A tecnologia digital de Jurassic Park já existia, e era resultado do desenvolvimento orgânico que vinha ocorrendo. O filme foi apenas uma grande vitrine. Exatamente, o Diogo coloca muito bem aí essa diferença do Cameron pro Spielberg. O Spielberg, ele é um cara técnico dentro do estilo dele de filmar, mas ele não é o cara que chega pro cara, ó, vamos criar aqui uma câmera agora para fazer um 3D melhor, né, ou vamos criar... Não, ele já tem os engenheiros lá, ILM lá. Ele fala do lucro aí, né, que ganhou... Em relação à tecnologia, né? Todas as patentes e tal. Porra, se o filme ganhou mais do que a bilheteria, né, cara? E ganhou mais do que a... quando saiu em home video, puta que pariu, né? É. Esse filme faturou muito, hein, cara? É, cara, não é à toa que ele quer fazer mais 330 Avatar. Incrível, né, velho? O cara falou em Avatar aí, o Avatar, os três Avatars vão ser filmados, assim, estão demorando pra cacete pra ser lançado. Mas os três, a Zoe tava dizendo que vai ser filmado, tipo, em 8 meses. Sim. Tá ligado? É. Tela verde, né? A pós-produção vai demorar. Mano, sinceramente, pra quem demorou 20 anos pra lançar o primeiro, mano, 10 aí pra sair os próximos, tá. Não é nada, né? Tá no lucro, sério mesmo. Tá beleza. Francisco Barroso também deixou um comentário aqui pra gente, né, falando a respeito que a gente esqueceu de falar, cara, da série lá, né, que é a Sarah Connor Chronicles, que a gente esqueceu de citar. Na verdade, a gente não esqueceu, né, Alex? Pois é, a gente citou, só que o podcast tava gigante, eu tinha que cortar alguma coisa na edição. E foi embora a série, porque assim, realmente não... Inclusive, um amigo meu, Alex, o Nelson, amigo meu, que ele sempre escuta com a gente, né? Uhum. Ele até colocou, pô, o podcast Terminator, o julgamento final, 66, né? Pô, é o dia do julgamento final mesmo, né? E ele tava comentando assim comigo, pô, cara, eu pensei que vocês iam falar também da série, pensei que vocês iam falar um pouco dos quadrinhos, né, da até mesmo se aprofundar um pouquinho no Terminator Salvation, né, que eu queria ver a opinião de vocês sobre isso, né, mas pô, a parada ficou tão gigante, né, cara, que... Pô, a gente falou bastante do primeiro filme, do segundo, né, e os outros a gente meio que passou, já tava grande demais, não tinha mais como É porque não é do nosso feitio fazer podcast muito grande, assim. Só quando é um tema realmente que dá mais aberturas, assim, né? E como os dois últimos filmes não são dois filmes que, né, valem muita discussão, pra não ficar muito enfadonho, foi uma decisão técnica. Tiveram tempo merecido. É, tiveram. É, a gente recebeu um e-mail também do Diego. É um e-mail bem grande, inclusive, que ele fala do paradoxo, né, da viagem do tempo, aquela coisa da viagem do Kyle Reese, né, ter criado o John Connor, que talvez o John Connor existisse de qualquer forma, né, mesmo que o Kyle Reese não voltasse pro passado, o John Connor estaria fadado a nascer ou não, né. E toda essa discussão aí da viagem no tempo acabou me lembrando de uma coisa que a gente deixou de comentar. O Planeta dos Macacos, o original, ele trabalha com o mesmo paradoxo de viagem no tempo, né, que o César, no Planeta dos Macacos antigo, ele só existe porque os pais dele voltam pro passado. E é o macaco que dá origem aos macacos que vão tomar o planeta, né? Então é o mesmo tipo de paradoxo. Que o futuro pós-apocalíptico ali, ele só vai existir por conta de uma viagem pro passado de alguém daquele futuro. Né? É uma loucura isso. Mas é um paradoxo interessante, porque viagem no tempo, ela é muito complicada, né? Você tem que estabelecer uma regra para cada filme. De Volta para o Futuro tem uma regra, o Exterminador do Futuro tem outra, né? O X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, ele tem outra que se assemelha muito com a do De Volta para o Futuro, mas é uma outra regra. Então, se a regra ficar clara, se a regra é clara, é válido, entendeu? Então, a regra é clara, não. Foi um excelente e-mail aí do Diego, ele foi um e-mail bem grande, inclusive, e que faz algumas pontuações legais aí. Inclusive sobre uma coisa que a gente comentou no podcast, né, como que a gente é dominado pelas máquinas, né. Ele usa, inclusive, o exemplo do Google, os algoritmos identificam o padrão de navegação de cada usuário, né, quer dizer, tá te dando só aquilo que ele acha que é aquilo que você tá procurando, quer dizer, quase uma inteligência artificial, né. Porra, verdade, cara. Tá que pariu, é mesmo. Fiquei com medo agora. Vou colocar tudo errado aqui agora. Começar a fazer umas buscas aleatórias pro Google. Matemática! Tá um bug no Google aqui pra ele não saber o que eu quero buscar, entendeu? Mas é verdade isso aí. Você acha? Ele vai reconhecer esse padrão. Ele vai falar até alguma coisa errada com o Alexandre. Vamos chamar a polícia. Aí o cara coloca assim, ó. Geometria espacial. Você quis dizer cinema?